Motor 4177 está em manutenção lá do pátio 3, ou pátio 3. Sente, ele está na minha escuta porque ele me chamou para a copa, pediu autorização, enfim. 4177? Afirmo. Tá, é o Leda Bridge, a saída. Identificação desse e mantenha o 050, chegada bom. 175 para o 50, bom. Bom fim, chegada bom fim, 175. Ok, chegada bom. Tan 3, correction, Tan 3171, ready to copy. Mal, meia dúzia. 118, meia dúzia, grato, até a volta, gol no 9, não. Gol 340 via Upper Whiskey 50. Take off runway 10, with right turn to dial departure after stretch to Lida and BDS position. Transponder 5161 and departure control frequency 119.3, correction, 119.80, read back to it. It did leave close on that goal to 99. A trajetória de saída, foi 5808. 808. That's correct. Guarulhos is the destination. Call me already for pushback and startup. Na escuta, para copo. 201 autorizado para Confins, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16. Após a decolagem da cabeceira 10, para a curva direita, inicialmente na subida da El, pós direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5153 e o controle em 1980, protege. Correto, 3201, chamo tronco para o pushback e acionamento no portão 4. Quilo Serra Lima, prossiga. Aguarde um instante, qual o pátio que se encontra? 4-5, decolando 17, aguarde um instante. Autorizado, chame táxi 3201. Lima, qual é a distância até o destino? Ok, seguinte. Então, o quilo Serra Lima está autorizado para Serra Delta Lima Oscar, nível 060, direto pela radial 245 até o destino. Decola da cabeceira 17 com curva direita, subida gole, após direto. O transponder é o 0142 e controle 1980, proteja. controle aqui é 119.8, ok? Neto, Quilo Serra Lima, POB, qual é? 02, ok, Xana Torre, 18.6, fracionamento, taxa de colagem, Bovô, PNH 1012. Cinco no solo, agora aos 48, livre à direita no 21, decimal 9. Olá, 219, 19, 9, 5. 325. 25, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1995, bom dia, prossiga na Alfa, chamante do Taxi Juliette. Prossiga na Alfa, do Taxi Juliette, Amaral, 1995. Fico no 7, identifique, mantém nível no 60, chegada a bomba, chame da descida. O no 607, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizada final no 0. 2000 pés, no 0 no 2, autorizado ILS, o gol no 607. Catar para cima. Negativo. Então essa programação, eu estou tendo uma manutenção, tá? Tá, ok, obrigada, tá? Ah, eu também. Bom, 897, complete final, chame turno no 86. 18.6, obrigado. Tá livre o táxi, eu sou direita, não posso esperar a torre 18.6, bom dia, tá 3209. Bom dia, Gol 1897, passou externo na 10, baixou e travou. 1897, livre pouso na 10, 21, 10 graus com 79. Muito obrigado, está livre pouso. No 7, desce para 4000 pés, ajuste no 0 no 2. No 5, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizada final no 0. 2000 pés no 0 no 2, final no 0, gol no 7 no 0. 301, mantenha o ponto de espera em aguarde, bom dia. Chame turno no 86. 86, grato. Gol no 607. Boa. Bom dia. No 607, bom dia. Continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre. Autorizado até a Papá, reporta para ingressão no 7, Kilo Zelen. Pushback and start up engines. Call me ready for taxi. UNH 1012, turn 3171. Solo 55, livre direito no 219. 219. Quilo Zé Lima, Lima tem uma 7. Você pode quando pronto para decolar. No 607 tem livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com 79, chefe 3. Embaixada secada e pouso no 607. E a chamada da Juliette, voo 897. Fez 201 após o tráfego nacional, ele mantém pista 10. Lima, Vitor Hotel, bom dia. É pra Brasília 380. Confirme só o pátio que se encontra, a pista que utiliza. 97, Lima, Vitor Delta, perdão. 99, estando gol 97. 97 no 5, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 18,6. 19, boa, não entra. 3201 tem nível de decolagem da 10. O vento é de 20 graus com 8 nós. Voo no 607, Ibrama, se escute. Bom dia, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Ok, Alfa vai aguardar antes da Juliette, o voo no 607. O Papa Tango Lima, Vitor Delta, copia. 919-8, Lima Vitor Delta, autorizado para Brasília, nível de voo 380 pela APA Zulu 17. Decola da 10, com curva, perdão, da 17 com curva direita, subida Gole, transição UFITO, transponder em 5157 e o controle em 119.8, com esse. Falou. O gol no 897, ingresso Juliette Portão 4. Juliette Portão 4, gol no 897. Lima Vitor Delta, correto cortejamento, apenas confirmando 380 ao nível, 5157 ao transponder, chame a torre 186 para o acionamento da decolagem. Confirme apenas o PLB. 0119-8, controle. Bom dia, 198, 320. Voa no 607, antes do Juliette. No 607, ingresso Juliette, portão 5. Ingressando a Juliette, portão 05, voa no 607. Para o 360, a prova de voo direto da El. Oi, da El. Prato. O nome, identifique, chegada Amanda, isso 050. Amanda, 3171, just confirm taxi on board, 226 on board, please. Approved taxi via Juliet and Alpha, on hold point 190 call tower, 118.6, mention 012. No 7, desce para 2000 pés, autorizado a final 10. Desce para 2000, autorizado na área 10.0 na 3.5. Pode voar Duna direto, tá 3.5.7? Oi, Duna. Voar no Duna, tá 3.5. Gol 1715 no solo 02, direita 121, décima 9. Livra direita, pós 1219, grande. Livre táxi Alfa Índia, ponto 02. Livre táxi Alfa Índia para o 02, com a 7.5. Rotan 3890, Recife nível 330 com a formação Golf. Recife 90, número 2, cópia, só um minuto. 3890. Vai 22, pronto, cópia. 920 Brasília, VT do Luno 7, autorizado. Decola pista no zero, curva esquerda, corrigindo curva à direita. Sai da gola e transição feita. Controle 1 no 9.8, aciona 5173. Autorizado Brasília, 320, via para o Zulu 17, decola da 10, curva direita, gole 198, controle saída, 5173, transponde o F72, 2.3. Está correto, porta puxa. 722. Nível 330 Recife, via Perusca 58, está autorizado, já coloca no zero curva esquerda, sai da PUCA, trânsito com Caju. Controle 1 no 9.8, aciona 5176. Lima Vitor Delta, bom dia, vem gracionando 45 e chama táxi. Curva esquerda, 198 controle, 5176 no transponder, tá 3290. É, só não copiei a rota, pelo 58, a porta puxa estacionada, tá 3290. 3290. 3-8, fly up and take off runway 10, the wind is 110 degrees, 07 knots. Cono 7, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 18.6, obrigado, boa noite. Boa noite. 35.3, 1.6, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizada final no 0. 2.000, no 0 no 2, autorizado. Lima Vitor Delta autorizado, ingresso, a porta alinhada e pronto, cabeceira 1-7. Sequência no 251, alternado no 3325. 1-3-3-2-3-0, bom dia. Bom dia. 3153, acione identificação, desça para 4.000 pés, chegada bomb, ajuste no 0-2. Baixar travado. 3517, bom dia. Continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Tá prosseguindo, aguardando pista livre, tá 3517. Tá autorizado, estacionamento portal 72. Autorizado, 722. Então 3890 solo? 3890. Tem como fazer uma chamada na frequência 1234? Confirma pro 3290? Tem, a gente vai chamar o 234, 3290. Ou tomando um dia, 2449, e aguardo coordenação 4149. Você sai a Rafael? Sim, me dá é o letra após crise. Gente, eu vou ir pelo. Departure Assembly 171-2000, climb to flight level 340. T171, climb to level 340, rate of severance. Climb maintain 340, Assembly 171. Lima Vitor Delta, mantém a posição. Vive descida em condições visuais, ajuste no 0 no 2, quilo Serra Lima. Ao cruzar 4 mil pés, prossegue na frequência de coordenação. 0 nível, tá autorizado. Vira pessoa no meio, decola a pista no 0, curva direita, seta da L, letra após pitch, controle 1 no 9, decima 8, aciona 5406. Correta, passa puxa. Gol 1897. Gol 1897. Para Confins 380. Salvador 1357, livrou sinal. 1357, Alfa Juliette 1507. Alfa Juliette 07 na 3507. Confirmando gol 1890, confirma o horário em plano. Ao 55, Samaraba. Após o Batalha Lima, Vitor Delta decola aos 1-1, controle agora em 1-1-9, decimal 8, bom voo. Semana 6-0-9-8, graças ao bom trabalho. Salvador para Patango, Lima, Vitor Delta, bom dia. Lima, Vitor Delta, Salvador, prossiga. Decola zona 7, senhor, prossiga agora. Zona 7, a saída por aqui, principalmente. Ok, a rota deve ser pela UP Sulu no meio, a saída da El, laser, após bridge. Polo F5722, acionado com 151 na borda, 3 horas e 55, coordena com o fim para o táxi. F5722, autorizado o táxi para a direita, ponto de parada 1-0-2-1-1-8, esse nome é 12, se liga a mim, tudo bem. Ele tá aqui direita, 286-62, ajuste 5722 West. Dael, Lisa, preencheu o gol no 897. Sim. Solicito o retorno, o Lima, Vitor Delta.